no da crina, onde arrasto as botinas pro toca no chão. Me atraco tipo bicho, eu me encoio e me espicho por todo o salão. Danço a bada da crina, onde arrasto as botinas pro toca no chão. Já de madrugada eu descanso um bocado, como um farofado de bago de touro. Atraco-lhe um beijo nos beiços da China, que arranco o batom com um pedaço de couro. Me enrolo nas tranças da China Aragana. Depois paro um pouquinho com uns bolo frito e açúcar de cana. Já de madrugada eu descanso um bocado, como um farofado de bago de touro. Atraco-lhe um beijo nos beiços da China, que arranco o batom com um pedaço de couro. Se vão da cozinha pra lavar as louças, o buchicho secava e eu fico na sala apertando as moças. De madrugadinha se vão pra cozinha pra lavar as louças, o buchicho secava e eu fico na sala apertando as moças. Já de madrugada eu descanso um bocado, como um farofado de bago de touro. Atraco-lhe um beijo nos beiços da China, que arranco o batom com um pedaço de couro.